É o Cadu na Baleia, começando agora o seu programa favorito na sexta-feira para o seu deleite vespertino casual. É o Cadu na Baleia, começando agora nesse instante, pessoal. É o Cadu na Baleia, começa agora para você, ouvinte da Rádio Interferência, uma rádio livre invadindo o espectro eletromagnético, para além de todas as fronteiras que o homem inventa em cima do bem da natureza. Estamos aqui em mais uma viagem baleesca sexta-feriana por todo o mar das ondas do espectro e trazendo você, nosso ouvinte, diretamente para nossas reflexões mais profundas. E no programa de hoje o nosso tema é a fé na urna eletrônica brasileira, fé na democracia como ela é e não como se propõe a ser, coisas que, se você parar para pensar na história, perceberá que são muito distantes. A democracia hoje é mais um sonho, mais uma proposta do que qualquer outra coisa. E desde que os gregos a inventaram, jamais a se viu realizada. Jamais. Portanto, hoje pararemos para pensar um pouco sobre essa proposta de objetivo sem fim. Hoje a urna vai rodar bonito. Hoje todas as suas convicções rodam. Rodou, seu humanos aqui na Terra. E aí o que acontece? Vem um papai do céu lá de cima aí, confisca tudo. O olho grande acaba com a humanidade. Por isso... E aqui a revolução rola na Terra, de gente pra gente, de nós pra nós. A humanidade não pode acabar consigo mesma. Você consegue enganar uma galera o tempo todo e toda a galera por algum tempo, mas não consegue enganar geral o tempo todo. E Rádio Livre. Nesse exato momento que o senhor e senhora, meu querido, minha querida amiga eleitores, devem estar na tranquilidade de sua residência pensando: mas que diabos eu tenho a ver com isso, menino? Lei número 12.034, de 29 de setembro de 2009, suspensa, cujo artigo 5º diria que fica criado a partir das eleições de 2014, inclusive o voto impresso, conferido pelo eleitor. Bom e velho voto impresso, tão falado e tão tido como retrocesso na democracia brasileira, altamente tecnológica e avançada, uma referência para o mundo inteiro. Será mesmo? Enquanto o TSE propagandeia aos quatro ventos que nossa urna eletrônica e nosso sistema de votação é uma maravilha, outros 61 países discordam seriamente dessa afirmação. Eles negaram e recusaram utilizar a urna eletrônica brasileira de primeira geração. E, inclusive, ela foi considerada inconstitucional por muitos desses países, incluindo a Índia, nosso grande parceiro no DRM, na rádio difusão, e até mesmo a Venezuela, que usa urnas eletrônicas bem mais modernas do que a brasileira, apesar de não ter boa fama na liberdade política. E o próprio Paraguai recusou não sei quantas centenas de urnas que foram presenteadas pelo governo brasileiro, e isso só para você ter noção da qualidade do produto. Mas aqueles que estão afinados ao debate da liberdade de estudo e pesquisa e desenvolvimento tecnológico do software livre, por exemplo, já vão entender do que eu estou falando aqui. Porque o sistema de votação da urna eletrônica brasileira de primeira geração é de acesso restrito. Teoricamente, somente o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, partidos políticos ou a OAB e o Ministério Público podem conhecer o código-fonte. Todavia, eles só podem testar as urnas com programas que o TSE pré-aprovar e num horário pré-determinado, restrito e vigiado em ambiente fechado. Ou seja, nem esse grupo específico de pessoas tem direito de tentar desenvolver melhor nossa tecnologia. E nós temos que acreditar na competência da inteligência brasileira em ser a prova de hackers. Para que as eleições não sejam fraudadas. Palmas para o sistema eleitoral brasileiro. Não teria sido melhor que se o Silvio Santos fosse presidente.

que é só o TSE. A gente tem que acreditar que a nossa CIA, Tupiniquim, é a agência de inteligência brasileira, que eles são bons o suficiente para ser a prova de hacker, sabe? Só que isso é uma realidade um pouco distante, sabe? Na verdade, foi uma vez que várias universidades foram conseguiram, né, UNB, sei lá, a Prisão Federal e tudo, que eles chegaram a ficar uma hora no ambiente fechado para procurar falhas no sistema eleitoral brasileiro. Eles acharam, assim, muitas falhas, inclusive identificar o voto do eleitor. Até o arquivo original tinha sido trocado já o nome. Acho que tem um lance que o nome do arquivo original não se mantinha, porque tem um lance de tecnologia. Quando você altera, ele muda o nome do arquivo. O arquivo já tinha um nome diferente, tá ligado? Ou seja, tinha sido o quê? Alterado. Não esqueça que a subida mais escarpada e mais à mercê dos ventos é sorrir de alegria. Estou mentindo pra você, mas não acredite, não procure ler. Praticar é preciso conhecer, mais do que se falar no SBT ou na Globo. Tudo dialetos te fazendo de bobo, legitimando a violência da polícia e dando a entender que a vida tá uma delícia. Nos jornais, foto de fogo no banco, mas não querem saber. Dos 100 mil na Rio Branco, 10 mil pelo que falam, e aí que tá a treta. Parece do cheio, foto portando bola preta. Não é assunto pra Unicef quando o Nesco é revolta extravasada na agência do Bradesco. É um brado de que tá errado. A exemplo do Renan na presidência do Senado, bancada ruralista pra tratar de causa indígena. Melhor é tacar fogo no lago de gasolina, pra mim fica claro que engana a intenção. Quando o extermínio é chamado de pacificação, empresa social, renegando a margem do Brasil, faz de todos, tá legal, é tática de ataque. Internação compulsória de usuário de crack, rola pra cadeia, que tava se cheio, que a sociedade caga para humilhação alheia. Tentando uma cela pra hoje, público preocupado, falando que porquê, é bandido mereceu, que tem que se fuder, que morrer. A volta crime, mas parece que ninguém quer saber do porquê. De longe anunciou, viu o pedido de socorro, cápsulas de bala no chão, no pé do morro. Pare e penso, não compreendo. Quem mata mais, bandido ABN. Parece que eu defendo que o cara seja ladrão, não. Mas educação, muitos acham que essa é a única opção. Pode ter moleque, se sobra domingo com fome, enquanto outro tira foto do Toblerone no iPhone. Se você trabalha por isso, legal, parabéns. Porque eu vou tentar comer os seus seres bens. Para de pensar. que se o parlamentar quer gastar tem auxílio, se o empregado se vira pra educar o filho, não recebe o frango, o estéreo, o rimbolso e o ponto de se encosta pra comer o osso. O osso que é duro de roer, e se ele tem de bem, vai fazer o quê? Causa de gesto, a mudança de um, provei o resto. Pra quem passa se me sobe a já tô assistindo o protesto, com uma bala de borracha na testa eu atesto, a revolta no rap de manifesto, demora nas ruas pra empurrar o grito, pra PM bater e dizerem que vai ficar mais bonito para todos, acham que somos todos, distribuem granulado depois de comer o bolo, proponho rever as prioridades, corremos atrás, só não me importa de verdade, sem você dizer sem alarde, se não vamos comer a janta toda, vamos com a metade, pra que chamamos de vídeo se trata de humildade. Pra quem não tem nada e perde tudo pra amizade, publicidade, a vontade, vem de necessidade. Queremos carro, queremos mobilidade. Pensem comigo, ó. Se todo mundo tem carro, o trânsito fica parado. Ele vem encarregado, dizendo que o errado não é da rua. Começa uma obra, desvia dinheiro que papai faz pra pouca gente sobra. Gente que posa atrás, algum estudo de um nobre. Mas pra ter alguém muito rico, tem que ter alguém muito pobre. Eu tenho dito. De bola a bola, de toque aqui. Lembremos que a consulta popular realizada ainda na década de 90 a respeito de modificações do texto constitucional tinha em uma de suas perguntas uma eventual alteração da forma de governo. Foi-nos solicitado a escolher entre república e monarquia. Quase sempre os estados que conservam a forma de governo monárquica conservam em função de terem sido monárquicos desde há muito tempo. A razão de ser de um estado monárquico hoje é uma história na monarquia. O que sei sobre enxergar a mim. Funcionando os pés na geladeira ao ser interno. Quem nunca viu sem hesitar deve ver. Eu já vi, é como ver borboleta.

falar com um representante de algumas pessoas, não somos nós, porque eu nunca tive uma reunião com a Dilma. Vou te falar que eu nunca tive uma reunião com a Dilma. Dilma, vamos marcar uma reunião. O ministro da Lima já sabe que vai ser votado, isso. Que foi o caso da linha 4 do metrô, por exemplo, no Rio de Janeiro, que era uma audiência, e aí toda a sociedade civil que estava lá presente votou contra, e estava se manifestando amplamente contra, entendeu? E se o Ministério Público foi lá e o prefeito considerou que estava na mesa. E voltou a linha 4 do dia 3 de abril, como uma extensão de tempo da linha 2. Votamos em pessoas e não em propostas, e elegemos, ao invés de ideias, personalidades, índoles carismáticas responsáveis por tomar por nós as decisões que não queremos nem saber. É nisso que se resume o nosso objetivo curto e grosso: exercício democrático. Das coisas sempre terem sido desse jeito e, portanto, devam continuar desse jeito, atende pelo nome de legitimidade tradicional. O que é a legitimidade tradicional? Em primeiro lugar, o que é a legitimidade? A legitimidade é a convicção de que o poder é exercido por quem deve exercê-lo. O poder é legítimo quando entendido por todos como justo, como necessário, como tendo que ser exercido por quem o exerce. Ora, poderíamos dizer que existem três tipos de legitimidade. E esses tipos não esgotam os casos concretos. São apenas maneiras de você entender por que o exercício de um poder é entendido como justo, como aceitável. A primeira legitimidade é essa, tradicional. Por que as coisas são como são? Porque no fundo sempre foram assim. Esse argumento é um argumento fortíssimo. A maior prova de que esse argumento é fortíssimo é que é muito difícil que um candidato à reeleição, por maiores que sejam as dificuldades do seu governo, é muito difícil que ele não se reeleja. De uma certa maneira, existe uma tranquilidade em escolher aquele que já está. E essa tranquilidade em escolher aquele que já está é um sintoma dessa legitimidade tradicional. Ok? Segundo tipo de legitimidade é a legitimidade carismática. Em outras palavras, costuma ser entendido como adequado no exercício do poder aquele que consegue, através, digamos, de traços de comportamento, seduzir o maior número, produzir nas pessoas um impacto emocional positivo. Aqueles que despertam junto aos demais uma certa simpatia. Isso tudo é o carisma. Né? E a legitimidade carismática, como sabem, é decisiva na escolha desse ou daquele candidato. No final das contas, os argumentos apresentados pelos candidatos são em grande medida ignorados pela maioria. Então, claro que o carisma é relevante. E o terceiro tipo de legitimidade é a legitimidade dita legal, racional. Ou seja, por que quem exerce o poder deve exercer o poder? Porque foi, de certa forma, autorizado a exercê-lo por regras que pré-existiam a essa escolha. Então, quando Lula foi eleito, havia leis que patrocinavam a eleição, que regulavam a eleição. E Lula foi eleito segundo essas leis. Então, o argumento é o seguinte: se ele foi eleito, é ele que tem que mandar. De uma certa forma, o grande argumento da monarquia, e eu expliquei essas três formas de legitimidade só para dizer que a monarquia quase sempre se escora preferencialmente no argumento da legitimidade tradicional. Ou seja, por que continua a monarquia na Inglaterra? Porque sempre foi, não há outro argumento. Esse é o único argumento. Não há nenhuma outra razão para o Estado gastar uma fortuna sustentando uma família com o pretexto de que ela é uma família real. Você pega uma família, você põe uma família num palácio e gasta uma fortuna com ela, sendo que ela não decide porra nenhuma. Quer dizer, é o tipo da coisa bizarra. Só existe algum argumento para justificar tamanha irracionalidade, tamanha falta de bom senso. Qual é? É o fato de que sempre foi assim. Então, vamos deixar continuar sendo assim. Vitória e perde a glória de chorar. avisar uma galera, assim, sabe, não mostrou, porque ninguém tinha, tava oferecendo nada. Chegar pra população e falar, gente, é importante nesse espaço, que muitas vezes a pessoa não sabe nem que existe, pra, porque esse é um espaço que talvez você tenha alguma, você vai poder botar de fato, pelo menos isso tá escrito. Aí tinha uma galera lá decidida a mudar algum projeto de questão da saúde na cidade do Rio. E aí, na hora da votação, depois de, sei lá, 2 horas de debate, chegou um ônibus com não sei quantas cabeças que vieram de algum canto da Zona Oeste, lá com milícia, que elas tinham sido nitidamente pagas para chegar lá e votar a favor da proposta dos caras. Só isso, chegaram e votaram, não participaram do debate, só chegaram e votaram, e aí o quórum era maior, eles ganharam, sabe? Isso acontece, compra de eleição, acontece em várias épocas além da eleição, sabe? I would never give power to a bullhead. Run, come, crucify the dread. Time alone, oh, time will tell. You think you're in heaven, but you're living in hell. Think you're in heaven, but you're living. Them up, not the brothers, but the ones who set them up. Time alone, oh, time will tell. You think you're in heaven, but you're living in hell. You think you're in heaven, but you're living. Children weep no more. Oh, my sycamore tree saw the freedom tree, saw my sapless core. Children weep no more. Jamais permitirá que as mãos do terror venham sufocar o amor. Somente o tempo, o tempo só, dirá se irei luz ou permanecerei. Se encontrarei Deus ou permanecerei só. Se ainda